Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, fugitivos, a gente tá começando aqui com Drops Rota de Fuga. Tô aqui comigo o Zé. Boa noite e cuidado aí, fique em casa. E o surfista. Opa, boa noite. Aliás, bom dia, boa tarde, né? E daí? Se você tá escutando esse cast. Olha aí. O que vocês querem? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Né? Olha aí. Como é que eu vou adivinhar? Outras referências. Né? Também tô querendo demais. Pra me adivinhar ainda o horário. Estão vendo esse podcast? Aí é demais também. É, acredite nos seus sonhos. É só uma gripezinha, gente. Olha aí. Vou parar a economia pra isso, não. Já diria Siqueirão. Eita, tá no bico do corvo. Se tudo der certo, ele morre. É. Se... Cara, ele foi com respirador, né, bicho? Foi com respirador e tá com... Não deveria. No... Parece que é agora eu tenho que falar. No... Você, igual ele fez o Você Maconheiro... Você, gado. Você que tá falando pro pessoal ir pra rua. Você que fez carreata. Você tem que morrer até o final do ano. Você tem que morrer, não pode usar respirador. Respirador é pro cidadão que tá trabalhando ali em serviço essencial. É pra idoso. É pra quem realmente tava cumprindo a quarentena. Não é você que tá na carreata fazendo merda, não. Você tem que morrer. Você tem que morrer até o final do ano. Olha, esse aí é meu recado. Concordo, hein? Polícia Federal agora invadindo todos os nossos e-mails. Vai descobrir que Rota de Fuga tá no meio do General Heleno, inclusive. Olha aí. O meio da Rota de Fuga é o dono é o General Heleno. Ele que financiou o podcast. Assim como ele tem a conta no Globoplay, tem a conta com galera, sócio do Vasco, ele... é mesário. Essa do Vasco foi muito boa. Pode até ser mentira, mas não importa. No meu coração é verdadeiro, sabe? É muito alguém boa. Alguém deve ter criado um perfil no Grindr pra ele, cara. Eu acho que alguém deve ter feito, não é possível. Ou ele tem e não, e não foi criado antes, já existia. É porque o Grindr? Grindr, cara. Ah tá, porque sou muito parecido com o Grab, que é aquele... É o Gabi, que é a rede social da extrema direita. Um abraço aí pro nosso colega aí do outro site, o Business Cat, que tem um perfil no Gab. Eita! O outro integrante do Lucadura lá também tem um perfil no Gab, mas deixa pra lá. Um abraço pra eles aí. Ah, mas muita gente entrou no... É por isso que a gente não faz crossover. Olha aí. Mas assim, né? Tem muita gente que entrou no Gabi. Enchei aqui pro Mastodonte. Nunca mais aparece. É, muita gente que entrou. É engraçado. Foi, né? Nunca mais apareceu. Esse negócio do Mastodon aí é um negócio engraçado. Porque... É a oficialização da bolha, né, cara? Porque tem... Como é descentralizado, né? Tem cada um... A galera mais pra esquerda fez um. A galera mais de esquerda moderada fez outro. E a direita não fez, porque vão tudo pro Gabi mesmo. Mas é um negócio... Eu ouvi relatos aí... Inclusive eu acompanho, eu recomendo o ouvinte que for de esquerda ou que, sei lá, o que tiver curioso, procurar no Twitter umas threads antigas, porque o tanto de negócio tóxico que tem nessas instâncias do Mastodon aí, da galera de esquerda, não foi brincadeira. Até quem sofreu com isso foi a mulher do Tamarindo, a Virgínia. Cara, eu ia falar da Virgínia agora. Que é. Tipo. Peraí. Beijo, Virgínia. Olha aí. Um abraço pra ela, nossa ouvinte fiel aí. Ela sofreu, né, cara, com esse negócio aí, porque. Um pessoal que não gostava dela começou a falar mal dela lá, começou altas linchamento virtual, não só dela, mas de outras pessoas aí, porque porque a internet hoje é isso, né? Linchamento virtual esquematizado por todos os lados aí. E eu não tô de dois ladismo, não, porque isso acontece mesmo. Na direita e na esquerda você tem pessoas que fazem... eu não sei nem como definir isso, porque eles é uma mentalidade de tribal mesmo, de você escolher um inimigo até do... teoricamente do seu lado, e você mesmo que não é inimigo, mas a pessoa é um abraço aí pro colega do surfista aí, o professor Paulo Giraldelli, que é um grandíssimo filho da puta, é um machista de marca maior, mas colega, como assim meu colega? Tá ficando doido? Não, você que gostava dele, rapaz? Ah, não, sim, eu vi alguns vídeos dele no YouTube, achei alguns vídeos dele legal. Mas antes de descobrir que ele era um tremendo filho da puta, né, cara? Ele aí não gosta de muito. De assistir. Ele e aquele outro do... Ei, nerd! Henry Bugalho, o Henry Bugalho também é outro... Ele... Um tremendo do Nando Moura de esquerda que tá... O jeito que ele tratou O jeito que ele tratou a nossa wife, a Sabrina Fernandes, foi um negócio ridículo. Tu tá falando do careca, né? Do Paulo, não sei o quê. Não, o Henry Bugalho também bloqueou a Sabrina Fernandes no Twitter, bloqueou o Jones Manuel. Teve uma treta, porque foi baixaria total, rapaz. Foi pra você ver... Não é mérito nenhum saber dessas baixarias, mas quando você tá sem fazer nada aí na pandemia, você fica sabendo das coisas. Olha, vocês estão falando de separar o pessoal. Quando eu era mais novo, meu plano era fazer uma rede social assim. A vibe dela seria separar todo mundo e você só falar com gente do mesmo interesse. Quando você criar essa rede, você ia colocar lá esse esquema. Não, mas já tá no cadastro. Em todo, não? O esquema ia ser esse. Você ia entrar no que você colocasse, sei lá. Tipo, eu Netflix. Não gosto de futebol. Você nunca ia ver ninguém que gosta de futebol comentando nada. Tipo, você seus interesses no Netflix, é isso? Praticamente. A ideia seria programar com esse troço. Ah, você é funkeiro, eu tô roqueiro? Vocês nunca iam se ver em nenhuma postagem. Você não ia nem ver que tal pessoa era amiga de outra. Mas isso seria é difícil. A melhor rede social de todas. Isso é difícil, sabe por quê? Porque pra você fazer assim, você ia ter que fazer um... tipo, tags. Tipo assim, quando você... você ia ter que ensinar as pessoas a usar tags sempre que fossem falar alguma coisa. Porque senão não ia ter como saber, tipo... pra você fazer um algoritmo que filtra o que você fala e coloca em categorias... Primeiro que ia dar muito falso positivo, igual o DNS da Cloudflare, que eles lançaram esses tempos atrás um DNS que tem duas categorias. Tem uma que só protege de vírus e malware na internet, e tem outra que protege de vírus e malware e de pornografia. Só que o que aconteceu? Esse de pornografia, ele também bloqueava conteúdo normal, só que LGBT. Então você não podia falar das palavras. Então, exatamente. Então, o negócio de falso positivo é um problema quando você lida com pessoas que falam coisas. Mas o esquema seria no cadastro em si, você ia preencher tudo no seu cadastro. Então ele já ia bloquear perfis que tivessem alguma coisa ligada àquilo. Tipo, se no seu cadastro você marcou que gosta de futebol, você ia ficar invisível pra pessoas que marcaram no cadastro que não gostam de futebol. Não seria das palavras em si. Você já faria o esquema pra você já bloquear de início. Você não veria o perfil. Não teria acesso. Acho que o Google Plus não tinha um negócio desse, que era várias bolhas, era até visualmente, acho que vocês nunca usaram o Google Plus. Usei, cara, eu usei um pouco. só eu e mais 15 pessoas usamos. Eu usei, cara! Mas... mas era, não tinha um negócio desse? Que eram várias bolhas, e bolhas tipo visualmente até, que você ia curtindo as coisas e ia meio que fazendo ia fazendo uma timeline personalizada pra você. Eu sei que eu não curtia muitas coisas, então só aparecia coisa de Linux e de metal pra mim na minha timeline. Eu até costumava compartilhar lá um blog lá que um amigo meu tinha e deixava eu postar às vezes. Mas é um negócio que é interessante, mas tem seus custos. Esse tipo de... A rede social em si é um negócio que é interessante, mas tem seus custos. Custos esses que são interagir com pessoas, mas enfim. Fórum é melhor, cara. Fórum é melhor. É, Começou a postar foto e que foi pra Seattle, já ficou ruim. Bom, o pessoal discutindo série, discutindo jogo, isso que vale a pena. Olha aí. Um amigo meu até pouco tempo atrás, até tipo um ano atrás, ele usava muito, ele acessava muito o Game Vício, que é aquele fórum lá de... ali. Pô, ele era muito bom. A tradução do Skyrim lá é muito boa, cara. É, eu baixava bot de CS 1.6 lá, tipo, em 2010, tá ligado? Era muito bom, cara, lá, tinha várias traduções. Essa época eu gosto, vamos começar a discussão, porque, pô, velho, hoje em dia, preciso pesquisar a resposta de um jogo. Você vai pesquisar não sei o que, sei lá, Legend of Zelda... O Bafo do Selvagem lá, o Breath of the Wild. Como passar digital dungeon? Você não encontra em texto. Você vai encontrar um vídeo de 30 minutos pra um babaca ficar divulgando o canal dele em 15 pra perder o tempo, anunciando outras coisas no resto, em mais 10 minutos pra no final, com um som mega estourado, ele ir lá e te ensinar a fazer o troço. Que podia ser um parágrafo de um detonado. É, pois é, isso ainda existe, acredite ou não, naquele site GameFAQ, Game Frequente Asked Questions. Quando eu baixo algum jogo de RPG assim, que precisa de muitas informações, eu procuro lá. Tem bastante coisa ainda tem gente que faz ainda lá. Apesar de que a maior parte dos textos está em inglês. É, mas pro ouvinte que às vezes não fala inglês, tipo surfista, tem alguns textos lá ainda em português, mas a maioria, os textos bons, com várias informações, com índice, com bibliografia embaixo, tá ligado? Estão tudo em inglês. Mas isso serve até para você aprender, porque lá nos antigamente nós... aprendemos inglês jogando jogos, né? Tem gente que aprendeu até japonês, apesar de ser um negócio mais difícil. Exatamente. Cara, o meu primo aprendeu o mínimo do mínimo de escrita dessa parada com o Naruto Shippuden, acho que era o 3. Que, pra poder desbloquear os personagens, que o jogo era em japonês que eles tinham. Olha aí. Aí ficavam caçando em detonado, tipo... anotava qual kanji era pra ver se encontrava no detonado explicando como fazer em japonês. Tanto que eu já contei isso em meio pro locadora. A vibe que a gente tinha do jogo é porque não tinha quarto Hokage nem o Sasuke criança. A nossa vibe era entrar naquele modo tipo GTA do Naruto de exploração que ele tinha antigamente, que era bom. O de PS4 e Xbox com uma porcaria. Que você só anda, não tem as mecânicas de luta, de evento como tinham antes. Cara, era muito bom. A gente ficava ali procurando como é que ia fazer. Até que um dia... eles tinham parado de procurar. Resolveram fazer no modo... vamos ver se a gente consegue. Procuraram, descobriram que era simples. Pra desbloquear o Sasuke, que era só colocar o... time 7 original. Era Naruto, Kakashi e Sakura. E ir pra onde? Pro esconderijo de Orochimaru. Que aí apareceu o Sasuke criança. Fazia a lutinha, vencia ele e desbloqueava. E esse tipo de coisa é um negócio que eu tenho muita dificuldade em RPG. O RPG é um negócio que eu amo, mas é que é eu sou muito ruim sempre em altas coisas. Eu preciso de ajuda externa, de detonados ou de um guia simples para poder fazer as coisas, porque eu nunca consigo adivinhar. Eu tenho um senso de direção muito ruim em jogos. Eu sempre me perco, eu não consigo achar as coisas. É um negócio que eu tenho dificuldade, essas coisas então muito específicas. Experimento Final Fantasy XV. Final Fantasy XV? É, porque ele tá sem ser RPG classicão, jogado mais pro action RPG, mais americanizado. Ah, o 10 já era assim, já era um negócio, apesar de não ser americanizado, mas ele era basicamente uma, você andar em linha reta e até certos pontos. Eu gosto muito do Final Fantasy X, porque ele ainda tem, ele é um misto do que veio antes e de coisas novas, mas ele ainda era um produto daquela época, ainda tinha menus em texto e decisões e tal, e outras coisas assim. Ainda tinha os vídeos que eram mega impressionantes pra época e tal, mas ainda tinham várias coisas que você podia encontrar nos jogos anteriores. Eu acho que quem mais se ferrou foi Final Fantasy VIII, cara. O jogo que mais se ferrou foi Final Fantasy VIII. Ele teve que carregar a pressão inteira de ser o jogo depois de Final Fantasy VII. O que vai vir depois? Pois é, mas eu acho que não tanto, porque o Final Fantasy VII, ele foi virando isso, essa lenda, conforme os anos foram passando. Então, o Final Fantasy VIII foi... É de que ano? 97? 98? Tipo, o Final Fantasy VII fez sucesso, mas não era o clássico, mega cult, mega aclamado que é hoje. Ele era um jogo famoso, mas na época não era... não tinha essa fama que foi construída. E eu não falo isso nem pra... O pessoal que na época, assim, se for cortar, Zé, só um dado. A galera da época, ela tinha mais o 8 do que o 7. Isso aí, e era, porque era um jogo visualmente melhor, assim, tinha menos o aspecto quadradão do 7. E o 9 foi. O 7 no emulador de Play 1. E na moral, parecia Playmobil. Era um negócio muito, muito feio, muito feio. Hoje em dia é foda. Tava merecendo um remake mesmo. Olha, mas remake é uma coisa. O que eles estão fazendo é maluquice, porque esse jogo era pra ser PS4. Correto? É. Vai sair pro PS5. Tem versão PS4, mas ele só vai brilhar mesmo no PS5. É um jogo episódico, eles não fizeram um jogo inteiro, eles gastaram esse tempo todo pra fazer um capítulo. Provavelmente vai ser um capítulo por geração nesse ritmo. Se ainda tiver geração no futuro. Pensa só, essa primeira parte é só o iníciozinho da cidade. Imagina quando o ano que vai ser o segundo capítulo. Até dá pra entender, porque... Eu não sei, é que essas empresas japonesas, elas são complicadas. Eu acho que eles querem fazer um negócio bem feito, mas para fazer um jogo desse porte muito bem feito, ia demorar demais. Então eu até entendo eles irem liberando a história aos poucos, e até, é até melhor para eles financeiramente, porque eles podem cobrar preço cheio, tipo, 3, 4 vezes. Então é um assalto, mas a mais no, mas você entende que eles vão ter um trabalho com esquema de save no futuro? Porque vamos lá, imagina que eu tenho meu PS4 aqui. Ó, tô colocando o console da Sony pra ver como é que é hipotético. Eu tenho um PS4, terminei de jogar o episódio 1. A gente tá em 2020. Até sair o outro jogo vai ser 2024. Pô, 4 anos, já vai ter o PS5, vou estar com o meu PS5. Pô, como é que vai ficar o esquema? Eu vou rolar um cross save, vou ter que jogar de novo, o que eu fiz foi perdido. Que é um problema. Eu não, eu imagino que eles vão fazer alguma coisa na nuvem. Você vai ter que subir o save para a nuvem e daí ele vai baixar no PS5, talvez. Ah, porque você compreende o que eu quero dizer, né? Porque, pô, uma coisa é o The Witcher lá que você responde a parada fazendo a barba. Outra coisa é o Final Fantasy, esses RPGs mais complicados, porque, pô, o que você sobe de level para vários personagens e esquema de item é outra coisa. Mas é porque... o Final Fantasy ele é mais linear também, né? Então, talvez até dê pra fazer de forma mais simples. É, eu acho que o... Pera aí, o Zé quer falar meia hora. É, eu acho que não... Porque até Steam tem um negócio desse, negócio de você subir seu save pra nuvem. Então... Não parece ser tão complicado. É, o meio não é difícil. Só se eles fizerem alguma cagada e bugar o seu save a hora que você baixar pro PS5. Aí fudeu mesmo, mas... É, mas a gente fazer isso de graça? Porque... guardar o save. Quem vai guardar o save? Vai ser a Sony, a Microsoft? Ou vai ser a própria Square Enix? A Square Enix vai se dispor a manter um servidor? E por quanto tempo que ela mantém? Tem várias questões envolvendo isso. É, talvez não seja algo que fique lá. Talvez seja algo temporário. Tipo, você upa pra depois, tipo, no outro dia você baixar e daí eles apagam na nuvem. Talvez. Ah, nessa hipótese que eu te disse, vamos supor. Eu baixei o Final Fantasy e zerei esse ano. Comprei o jogo e zerei esse ano. Eu zerei o jogo. Platinei o que tinha pra platinar no episódio 1. Certo? Tem lá meu PS4, bonitinho. Ó, próxima geração, PS5. Comprei um PS5, loguei com a mesma conta. Aí nisso que eu loguei com a mesma conta, comprei o Final Fantasy VII capítulo 2. Quem cuidou do meu save? Vai ser a Square? Se for a Square, ela vai ter que guardar meu save por pelo menos uns 3, 4 anos, que seria o período de produção do segundo capítulo. É, eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que vão dar um jeito. Vamos ter fé, vamos rezar, vamos torcer, porque não vamos torcer contra, já dizia a galera aí. Você está torcendo contra. Tem a questão também se vai ser pago, porque a Nintendo cobra pra guardar os pokémons. Ela cobrou pelo Pokébank e pela administração da parada. A Nintendo cobra por tudo, cara. Não, eu sei, mano. Eu tô falando de guardar o negócio que é mais complexo. Eu acho que se você... Eu imagino que se você paga a PSN Plus, eles devem te garantir lá, sei lá, 100, 200 mega pra você guardar seu save por algum tempo, mas né? O lance é que quando o PS3, a nuvem dele, a rede dele tá morrendo já. O meu ponto é como você vai. Como é que eles vão cuidar de transferência, essas paradas mais técnicas? Que o meu save tá no meu PS4. Como é que vai ser feito isso? É, não sei. Porque a gente tem que transferir. Vamos... É, porque esse que é o ponto. A gente não tá falando de comprar um jogo e demorar usar a mesma rede. A gente tá falando de comprar um jogo e demorar antes de usar uma rede completamente diferente. A gente não sabe como é que vai funcionar a arquitetura de jogos do PS5. Devem garantir um jeito de transferir seu save. Porque até uma coisa que a Apple faz muito, que é quando muda a arquitetura, daí eles lançam meio que assistentes para você migrar os seus dados da versão anterior para a versão nova. Isso aconteceu em 2006, quando eles mudaram para Intel, que de uma hora para outra... todos os programas já não eram mais compatíveis. E agora, como é que você faz? Eles lançaram meio que um emulador lá para você tentar rodar o seu programa na arquitetura nova. Já tinham transferido alguns dos principais, Firefox, sei lá. Apesar que na Apple ninguém usa Firefox, o pessoal usa Safari mesmo. Que mas, eu acho uma porcaria. É, a versão de Windows é uma merda. Não tem versão para Linux, então eu nunca pude usar como para ter certeza. Até na hora que eu tinha instalado o meu Hackintosh, que eu tinha instalado o sistema da Apple aqui, eu nunca usei muito o Safari. Eu sempre baixei o Firefox, eu tentei baixar o tentei usar o Google Chrome, mas o Chrome já usa muito, muita memória no Windows, então no Mac então você se fudeu, porque o bagulho é terrível. O Chrome me decepcionou, cara, esse ano. O Chrome estava comigo desde que eu entrei nesse mundo de informática e esse ano me decepcionou. Tive que... Pois é, a Google parece que tá de sacanagem com o Chrome. É o... Ah, gente, peraí, tá para tudo. Para esse tudo aí, não pessoal. Tem mais. Pera aí, Sufista. Oi. Ô, mandar um abraço pro ouvinte, o Ghost, que tá do outro lado da vida. Queria dizer que eu já mandei um e-mail pra você com a música da trilha, que você perguntou qual era, tá o nome dela e o arquivo pra você baixar MP3. Então você pode escutar a nossa trilha sonora aí. Lembrando que o Rota de Fuga só usa músicas livres de direitos autorais agora, nova fase. E também queria dizer pro nosso ouvinte Jean, que escuta nossos podcasts pelo Spotify. É isso aí, mano, é nóis. Valeu, Jean. Muito obrigado aí pela sua audiência. Depois obrigado da pela quarentena vai ter um encontrão, é nóis, eu, tu e o Benedito usando lá em Caxias. Olha aí. Marcando já, avisando todos os sequestradores em potencial. O Jean é meu amigo, cara. Esperem lá em... Desde o início. Esperem lá em Caxias, porque lá vai ter a vítima. Em qual parte? Caxias também, né, cara? Mas agora é sério, se você mora em Caxias, não saia de casa no momento. Olha aí. Tá fogo. O prefeito falou que Deus ia ajudar e tá internado em Botafogo com coronavírus. Eita, lasquei, né? Cadê seu Deus agora? Prefeito do Rio? Tá com Duque corona? Duque de Caxias, cara. Ah, tá, foi nóis. Onde vai ter um encontrão dos amigos. Prefeito falou, Deus vai ajudar. Não decretou quarentena, não fez nada. Pegou corona. Que é... Deus disse, aí é contigo, amigo. Aí, se ferra aí, irmão. Essa parada. Um abraço pro prefeito de Curitiba, que tava bancando Good Vibes no rádio esses dias. Tava dizendo que é tudo festa, que tinha que liberar mesmo, tinha que liberar tudo, porque senão, como é que ia ser a economia? E vamos ver, vamos aguardar e vamos torcer. Eu juntei minhas mãos aqui, vamos torcer. Peraí, vamos continuar esse momento bonito de mandar o pessoal que tem que morrer de corona, morrer de corona? Que é o pessoal que quer matar o pobre? Você, família Bolsonaro, que o corona alcance cada um de vocês. Um abraço pro nosso ouvinte. Siqueirão. É, um abraço pro Siqueira Júnior, um abraço pro nosso ouvinte aí, o Caio Coppola, que tá na merda também, tá no bico do corvo. Ele piorou, foi. Mas... Ele tava com... Tomara que sim, cara. Foi confirmado que é corona, ele tá na merda. É que não sabiam filtrar o vírus do cocô, cara. Tiraram o sangue, não sabiam que era vírus e que era cocô. Caramba, o pior que... Eu não duvido, não. O pior que ele tava... Como é que se diz? Ele tava lá na CNN, né, bicho? Trabalhando esses dias aí, naquele debate. Aí sobe a musiquinha. Não, tava... Muito bom que eu vi. Foi com aquele Hélio Negão, né? Que eles botaram. Ah, um já chegou, falta os outros, vocês viram? Aí botaram a foto do Hélio Negão, assim, sabe? Lá naquela coletiva do Bolsonaro. Inclusive, se vocês olharem naquela coletiva, eu estava discutindo no meu grupo de amigos. O ministro zumbi, ele tá atrás do nosso querido Ernestão Cabeça de Alumínio. Se você reparar, o ministro faz umas caras que como se ele estivesse no ato. Como se ele estivesse consumando o ato, que é muito estranho, cara. Ele tá atrás ali do ministro, do chanceler. Se você olhar, o chanceler tá com uma cara séria, e o ministro tá com uma cara de que tá curtindo ali. Mas o Ernesto Araújo, ele é um personagem... É o alívio cômico desse governo, porque ele, cara, é completamente surtado. O Ernesto sou eu zoando o Zé naquele dia que o Zé ficou bolado. Nem tanto alívio assim, viu? Porque o Zé não percebeu, cara, quando eu mandei um Naruto de referência, tá ligado? Eu mandei um como Sasori disse. Aí, O Ernesto é uma pérola, cara. O Ernesto é uma joia. O Ernesto é o pior de nós. É, É uma joia pura de um cristal burro, um cristal puro de ignorância, de fanatismo, de loucura. Ele o vírus comunista. Cara, o cara é embaixador. Mano, como é que o cara é embaixador? Eu fico. Ele é embaixador, ele é chanceler, cara, é pior. Aliás, desculpa, embaixador não, chanceler, que é, né, pior. É mais bolado ainda. Né? É, aí bota um cara pra. Caraca, onde foi que ele arranjou aquele cara, bicho? É, e o pior é que o vocês viram o chanceler ele tomou no cu, né? O Bolsonaro. Eu tenho que entender que nesse esquema do Itamaraty, imagina que você ser embaixador é você ser humano na Citroën chegando na balada com corrente de ouro. O chanceler é o humano que tá pilotando a Citroën, jogando Xandão no pessoal e distribuindo nota de 100. O Ernesto Araújo no momento é esse cara, só que ele não quer jogar nota de 100 porque ele tá falando que é tudo comunista. E o Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal. Chama ele de Ernestão. Não, ele fala que o Ernesto, antigamente, ele era normal. Ele era. Sim, meio que, sim! Eu lembro era... quando o Ernesto entrou pro cargo que o Felipe falou: olha, sim. Até então ele era um maluco. Ele deu um 360 louco, ele meio que surtou assim. Não o Ernesto é o Obi-Wan, cara. O Felipe é o Obi-Wan, né? O Ernesto Araújo, assim, tipo. Mano, eu vi esse maluco normal. Não sei por que ele pirou, matou as crianças no templo, tá usando preto, colocou o Palpatine. Ele tinha o blog dele lá, onde ele falava coisa normal. Era até meio moderado, assim. E de repente ele tá falando que o. Ele tá surtando, falando que o Corona é uma conspiração comunista pra dominar o mundo, tá ligado? É um negócio. Essa foi muito boa. Cara, corta, tipo, normal, daí corta o slide e tá ele louco, balançando os braços assim, tá ligado? É, eu vou citar Jojo, porque vocês odeiam. Eu acho que o Bolsonaro tem uma flecha de maluquice. Bingo, né? Que em vez de ativar o stand da pessoa, libertar o potencial da alma da pessoa. Eu acho que ele liberta a maluquice na pessoa. Ele pega a flecha assim, ele olha, tipo, ou você morre ou não, você cara, vira um maluco, ou você vira um maluco de extrema direita. Ele atira a flecha na pessoa. Não é o Bolsonaro, isso aí é o Olavo, cara. É o Olavo de Carvalho. O Olavo tem um stand, tá ligado? Porque eu acho que é isso, porque se reparar, todo mundo ali é maluco, mas ele é maluco de um jeito. É igual o stand, Você tem que ter energia e tal, vontade de batalha, você tem que ter uma personalidade forte. E a sua personalidade, o jeito que você é, se manifesta no seu stand. Então, se tu é um maluco tímido, teu stand não vai pra porrada, né? O stand de alcance alto, mas que ataca de modo furtivo, tem esses lances. E se você for olhar ali, cada um tem uma habilidade desse tipo. O Ernestão, ele ficou maluco, mas ele é maluco, tipo, contra o globalismo. Ele já é específico. O Eutrambi lá, o Ventralb, Bizarralb, tal, do Dançando na Chuva, ele é focado em acabar com o Paulo Freire e ideologia de gênero. A Damares é focada em coisas mais pesadas. Cada um tem um nível de habilidade. Eu acho que em algum momento vai dar o comercial e vai aparecer assim, Bolsonaro, Stand Master Bolsonaro, Stand, nossa, fake news, ou então Stand Gato, tá ligado? Ele é literalmente o encantador de jumento, cara. Ele toca uma flauta assim, e os caras vão dançando atrás, tá ligado? Mano, eu vou fazer uma montagem do Tommy, dos Power Rangers. Do Rangers Verde com aquela flautinha, vocês estão ligados, né? Do Tommy. Pô, vou colocar o Tommy, capa desse Rangers amarelo. Faz pra capa desse vou fazer pro post. Um Tommy verde amarelo. Tocando a flautinha. Capa do... Isso, e não vai aparecer o Dragon Zord, vai aparecer um boi gigante, sabe? É igual aquele vídeo do protesto, vocês chegaram a ver, que o cara foi no protesto do Bolsonaro, tocou um berrante, o pessoal veio ali de carro dele, ele, pô, toquei um berrante, o gado veio. Ai, ai, cara. Inclusive, o pessoal que tiver ouvido esse podcast, Filha do Surfista, Leona, todo. Os possíveis ouvintes de Roda de Fuga no ano de 2030, 2040, isso daqui não é piada, esse momento a gente não tá mais brincando, a gente tá falando o que tá acontecendo no nosso momento histórico. Hoje é 29. Nós não estamos sendo. História, vamos dizer, ou não, né? Não vai ter livro, né? Vai ter só podcast. Esse podcast vai ter um pendrive. Não. O surfista vai ser pego pelo Neodops. Tem até história. O Leo Lopes pegou todo mundo e o surfista, como último recurso, deixou todos os episódios baixados e um pedaço pra filha dele ouvir. Pra ela saber o que realmente aconteceu. É a resistência, né? Bom, na verdade, é, dependendo de como as coisas se desenrolarem, né? Ou no, aí não tem nem nossas história, caras. Né? Tem só os bonequinhos que eu coloco no site, tipo, ninguém vai saber quem é a gente. Vai ter um quadro lá com esse bonequinho estendido. A resistência. Não, é bota a resistência, né? Um quadro mega sério com os bonequinhos, tá ligado? Os bonequinhos. Tipo, e a pessoa ouvindo daqui 10 anos, ou 15, ou 20. Tá achando que nós estamos zoando, nós estamos, tipo, não é possível não, isso acontecer. Imagina o Zé, cara, eu imagino as histórias, tipo, o maluco olhar pra foto do Zé, vai, o bonequinho do Zé, que é louco sobretudo, ah não, reza a lenda que ele tinha uma machine gun embaixo do sobretudo. Tava, quando um gado aparecia, ele enfrentava o gado com a machine gun, tá ligado? O surfista era porque ele realmente usava o papel aluminado pra escapar de localização. Escapar do monitoramento do DOPS. Exato, a Queen Pri tinha um gato treinado pra poder brigar. Mas seu lance. Puta que pariu, né, mano? Cara, mas é. Mas só rindo, cara. Só rindo pra escapar do negócio. Eu tenho uma amiga que ela escuta o Rota de Fuga uma semana antes, que eu edito podcast e mando pra ela. Beijo, Dai. Ouvinte. Como é que é aquela? Ouvinte teste. Ela é ouvinte teste. Existem alguns ouvintes testes do Rota de Fuga. Então. Ouvinte teste do Rota de Fuga, um grande abraço pra você. O Jean às vezes escuta uns episódios especiais que eu faço pra ver. Mas eu queria dizer que a Dai tem um filho pequeno. E, cara, o moleque vai fazer 2 anos agora. Cara, imagina quando esse moleque tiver no ensino médio. Ó, vamos lá, 2021 ele vai estar com 3, vai ser exatamente. Imagina esse moleque estudando história. O tava zoando, cara, fica imaginando ele estudando história no futuro. Como vai ser? Num mundo que deu certo. Que a gente não sabe nem como é que vai ser o ensino daqui a 2-3 anos, cara. O Bolsonaro não era de direita, não. Pô, ele era do Estado isso. Grande, tá ligado? Gente, 2034. Em 2034 ele vai estar na adolescência. Agora você imagina, num mundo a gente conseguiu vencer a batalha. Derrotamos o bolsonarismo, derrotamos o extremismo. Tipo assim, vencemos a batalha, tá ligado? A gente parou, olhou o pôr do sol assim. Vencemos. Perdemos, tô falando no futuro bom. Já vai ser difícil. Porque você imagina, nesse futuro bom, que a gente ainda tem livros que não foram queimados, a gente tem historiadores podendo trabalhar. É isso que eu quero dizer. Nesse futuro perfeito, onde a gente conseguiu vencer, já vai ser louco. Já vai ser bizarro você chegar pra um moleque de 14 anos. Então, cara. E pior ainda, porque a história é recente. A gente fica pensando como é que foi a Alemanha no pós-guerra. Você imagina, um moleque lá que o pai era, sei lá, o tiozão que se alistou no partido nazista pra conseguir alguma vantagem, o filho dele no colégio lá aprendendo, sei lá, o filho dele nasceu durante o final da guerra e aprendendo que, pô, o nazismo foi isso aqui, foi uma parada horrível, matou gente, quando tu vai ver, pô, teu pai tava lá, teu pai era do bonde. Como é que tu chega em casa? Esse que é o problema é que aqui no Brasil... A gente não trata nosso futuro, né? Isso que eu ia falar, mano. Surfista, o que eu tô falando é um futuro onde o bem venceu. Onde a história tá sendo discutida. Porque esse que é o lance. A gente faz piada, mas, pô, velho. Ah, o quanto de nazista que fugiu, porque, pô, você não tinha internet pra poder olhar, pô, esse maluco aqui em Buenos Aires era nazi. E a cara desse lobo aqui, esse maluco no sul do Brasil, é a cara do Mengele. Hoje em dia tem aquele famoso vídeo que todo mundo faz piada, que é o pessoal dançando pelo Bolsonaro. É o pessoal batendo panela, é a menina com aqui cartaz. Em Fortaleza, bicho, que vergonha aquilo ali, viu? Na moral, aquilo é. Vocês têm que expulsar do país Nordeste, inclusive. Sou a favor de expulsar do país Nordeste. Trazer vocês pra cá e mandar esse pessoal aí. O Zé, cara, o Zé é uma pessoa bem formada. Eu fico imaginando o Zé, professor. O Zé no futuro alternativo onde ele viu o professor. Ele dando aula de história, olhando pra um aluno chegando. Ah, professor, esse aqui é o meu pai, o Zé, olhando pra cara do maluco. Eu te conheço, você é o Caio Coppola. A reação é que o Zé não teria. Eu ia ser o professor Gilmar, Gil Brother, na sketch do Hermes e Renato. Seus bandos de modernista! Tá ligado? É uma parada muito louca. Porque a gente tá pensando ainda que a gente vai vencer de forma diplomática. Imagina se tiver guerra, tá ligado? Aí vai estar o Zé, porra, eu perdi os 5 candangos de amigo pra essa guerra, pra essa merda aqui. Não sei quem perdeu o braço, dando aula de história, sério, focado ali. Ó, por experiência própria, a gente passou por isso, eu tava lá. Eu ajudei a resistência usando Linux pra esconder o IP, alguma comparação do jeito. Usando não, Linux. É falando sério. Sei lá, imagino que aqui ninguém vai ficar à toa se fizer alguma parada mais braba. Mas nesse ponto, sabe, um professor de história explicando. Ó, foi assim, assim, assado, eu tava lá, eu vi. E se você olhar o meu Instagram, aquela rede social antiga, que ainda tá ativa, ou sei lá, um Facebook antigo antes de virar o Facebook 2.0, você vai encontrar post meu, você vai encontrar vídeo meu, compartilhamentos meus de pessoas que estavam fazendo uma coisa naquela época. E o cara passando no slide, e de repente, igual você tá usando o Caio Coppola, mas sei lá, o cara, aquela... Eu digo esses exemplos que vão estar não tão velhos, a garota da Disney, por exemplo, ó, o cara explicando. Mais ou menos que o movimento começou aqui, quando as pessoas tiraram a Dilma, foi uma brecha que foi criada, e o maluco mostra a garota com a plaquinha da Disney, e um garoto na sala de aula olha e reconhece, cara, essa é minha mãe. Imagina a situação. Ou aquele pessoal do Eu Sou Robô do Bolsonaro, que já tem uma arrependida. Imagina uma filha dela no futuro olhando assim, pô, essa aqui é minha mãe que tava nesse vídeo. E quando eu tava explicando, ó, o bolsonarismo, a versão brasileira do fascismo começou assim, isso aqui lá. E o pessoal olhando assim, pô, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe. Ou então chega em casa. Ô pai, você tava fazendo o que em 2020, em 2018? Ah, eu tava... Eu não sei não, eu tava fazendo nada. Você sabe que eu sou apolítico. Não, pai, mas posso olhar o seu Facebook? É, eu vou ter uma Moedo naquela edição. É. Não, assim, mas eu imagino nesse caso o maluco chegando. Ele nem perguntando, ele vai lá... Vamos, a gente tá supondo que as redes sociais ainda existam. Ainda sejam acessáveis, porque o Orkut teve e hoje em dia a gente não tem acesso. Quem salvou os dados salvou, mas vamos supor que o Facebook se mantenha ativo pra pesquisa, pelo menos, de dados. Que eu não imagino o Zuckerberg escrevendo aquilo dali por nada. Você pesquisa seu pai em 2020. Pô, aí você vê lá a foto do seu pai, camisa verde e amarela, defendendo o Bolsonaro, tipo, fora petistas. Petista tem que morrer. Teu pai dando RT em vídeo do MC Reaça, tá ligado? O maluco cantando que na direita tem as mais belas e a esquerda que é delas. Eu fico imaginando o choque que vai ser quando essa geração que, que nasceu agora e vai crescer se deparar com isso. E, tipo assim, é um choque no futuro positivista pra caramba. É o futuro, como eu tô repetindo aqui, o futuro onde o bem venceu, a gente tá enfrentando os esqueletos que tem no armário. Porque, pô, maluco, no meu tempo de escola era, teve o golpe e eu admito, eu era um moleque que falava besteira que apoia o Aécio, tá ligado? 14 anos de idade eu tava apoiando o Aécio. Que tem que tirar o PT, a Bolsa Família é errado. Eu tinha vergonha do Bolsa Família, eu tinha direito, tá ligado? O cara que pegava o Bolsa Família tinha vergonha. Não, já falei isso, foi no grupo, né, que eu tava falando desse troço. Foi. Todo mundo tem seus erros, eu admito meus erros. Ah, isso é bom. Aquela parada, só não admitir que a Nintendo é uma merda. Então, surfista, RH do Rota de Fuga, tá? Ih, rapaz. RH do Rota de Fuga. Joguei a. Não, mas agora eu sei, eu tô sonhando. Eu admito agora, que a gente tem seus erros. Mas esse lance que eu tô te falando, pô, eu era um moleque idiota de 14 anos. Eu não era um cara de 30 14 anos. É idiota, cara. Pô, não... Eu não era um cara de 30 anos que tá hoje em dia fazendo carreata, tá ligado? Ou de 60 ou 70 anos, né, fazendo propaganda do Bolsonaro. Um abraço aí pra galera da Jovem Pan. Que só tem velho reaça na Jovem Pan. Agora não, é Jovem Clã. Jovem Clã. A melhor coisa, não sei se vocês lembram, um vídeo, acho que foi da época que, contra a Dilma, ou já era campanha do pra Bolsonaro, de um velho, que ele tinha uma empresa, que ele se aposentou da empresa dele, comprou um carro de som lá, acho que era um caminhão, enfim, pra poder ficar passando a mensagem por um Brasil livre, pela volta dos militares, ele parou o caminhão no meio da entrevista, Chega um policial, chega um PM, pede pra ele tirar o caminhão, vai, ele começa a reclamar, dizendo que ele tem direito, tá ligado? O cara tá pedindo aí 5, toma um esporro e começa a falar que tem direito. Ó, essa parada de não tratar o... E morreu. Morreu. Alô? Oi, tá. Oi, oi. Essa parada de não tratar o uso e morreu. Você vem sempre aqui? Não, essa parada da gente não tratar os nossos... Morreu de nossos novo. Traumas, né? Você tá morrendo, sociais, cara. Né? Cara, é dessa internet. Então é o meu fone aqui nessa música. Olha aí. Peraí. Já volto. Deixa eu sair aqui pra voltar. Mas vou falando aí, já volto. Mas eu entendo o que o surfista está tentando dizer. Porque em quase todos os países que tiveram ditadura na América do Sul, América Latina em geral, você teve consequências para as coisas que aconteceram. Você teve gente sendo presa, você teve gente... Porque existe um negócio chamado Pacto de São José da Costa Rica, que é o que... regulamenta direito internacional e tal, e crimes contra a humanidade, crimes inafiançáveis, crimes que não prescrevem e é que... É tribunal de Haia, né? Já vai logo é, que se você fizer isso, pode passar o tempo que for que não importa, porque você vai ser processado, teoricamente. E daí muitos... outros países, teve os países que teve consequências, teve os países que deixaram rolar. Tipo, na Argentina, alguns foram presos, mas rolou, na maior parte dos casos, a famosa pizza. E aqui foi uma pizza ainda maior, porque rolou a famosa anistia, que é... Cara, o problema da anistia... É que a lixeira pode ter sido feita. Ah, não, é isso aí. Volta todo mundo, galera. Trouxemos todo mundo de volta. Ô, militares, acabou. Toma salva de porrada pra você, seu bando de otário. Tinha que ter sido uma parada do gênero, mas não. Anistia, volta todo mundo. Vamos todo mundo dar as mãos, vamos fazer uma ciranda bonita e é isso vamos aí, galera. Reconstruir o país, só que daí... É, e, aquela novela, significa... Amor e Revolução, que passou no SBT. Você chegou a ver, Zé? Eu assisti um ou outro episódio, eu não gostava muito, não assistia mais televisão nessa época, não. É, eu assisti no último episódio, ela faz a anistia parecer uma parada bonita, sabe? Eu não digo que não foi, mas ela ficou muito assim, conseguimos, mas os militares conseguiram também. Não, sim, mas nós lutaremos pelo negócio, país agora que estamos unidos. O negócio da anistia... É que, ficou parecendo o final de Super Sentai, sabe? Vamos usar o poder da esperança. E não é o poder da esperança, cara. Eles cometeram crimes horríveis. Pô, o Ultra até hoje tem medalha. E a questão é justamente essa. A anistia foi feita pelos militares pra beneficiar os militares. Pra todo mundo escapar livre. Ficou parecendo que era pra... Aliás, a mentira descarada que era pra galera que tava fora do país, né? Que tinha... É, vamos trazer todas as pessoas exiladas de volta, só que quando na verdade isso. é pra salvar a bunda de torturador. Exatamente. Foi foi a enganar a maior mentira brasileira. Cara, é isso que eu falo. Eu não duvido que isso possa acontecer de novo, apesar que o presidente em exercício já tá malhando na praia, já tá correndo, né? Eu falo que eu nunca confiei no Mourão porque ele é flamenguista, e é verdade, flamenguista é tudo bandido, não confie. Peraí, um abraço pro nosso... Quem fala é o flamenguista. Vagabundo. Quem fala é o flamenguista que é tudo bandido. Mas agora falando sério. Cara, o Mourão ali, ele tá muito... O vilão secreto de jogo. Na ânsia, né? Ele tá sentado ali no terno dele bonitinho. Ele tá vendo o Bolsonaro errar. Ele tá na beira do campo, se aquecendo. É aquela imagem do Mourão na praia fazendo exercício. O presidente exercício. Eu não esqueço daquilo, cara. Mas, o Mourão correndo na praia. Eu falei do Pacto de São José da Costa Rica porque nesse pacto, nesse acordo que regulamenta essas coisas, a anistia não pode anistiar crimes contra a humanidade, tipo tortura, tipo o que aconteceu na guerrilha do Araguaia, que sumiram com um monte de gente lá e ninguém sabe o que aconteceu. Tipo, e os a cara... desculpa que deram é que o pessoal foi encontrado, mas como usava nome falso, não encontraram, né? Cara, eu fico. Então, né? É igual o maluco o presidente da OAB, que o pai dele foi pego. Nunca encontraram o bosta do presidente, foi uma besteira. Ah, mas você vê que isso só mostra como o Bolsonaro naquele tempo, naquele momento, e até agora, mais ou menos, ele tinha carta branca para fazer o que quiser sem repercussões. Ele falou do pai do maluco da OAB, do presidente da OAB, cara. E não deu nada, acabou em nada. Não, pior, afastaram o maluco, ele era um jeito. Tentaram afastar, mas acho que não afastaram, não, cara. Eu vi notícia desse cara já. O que você pensa? Tem pouco dia. O maluco da OEB tem poder, ele vai pra fazer alguma coisa, ele é ofendido, e ao invés de tipo, a população olhar, nossa, esse cara não tem escrúpulos. Ah, mito! É porque cara, o problema do Bolsonaro é a torcida, bicho. A torcida que fica gritando mito é que é foda, cara. Mano, o vídeo dele falando... tamo ouvindo. O que me dá ódio é naquele lindo vídeo... Eu tô sendo irônico, tá, pessoal? Quando tô falando lindo, eu tô sendo irônico. Aquele lindo vídeo, aquele vídeo edificante, onde ele simplesmente... alguém pergunta o número de mortos, ele vai lá e fala... Ué, eu sou Messias, mas eu não faço milagre. E tem um maluco que ri. Ah, esse vídeo que aí. Ri daquilo. Cara. Problema. O maluco tá basicamente vendo pra você dizendo: a sua vida não vale nada pra mim, eu quero que você morra. E o cara tá aplaudindo. É. Você tá aplaudindo o cara que vai te matar. É de lascar, né, bicho? O pessoal não entendeu a questão do mim. Acho que isso é um problema também, né? É literalmente um mito, né? Porque ele é um mito do bom político. Ele é um mito e não é na vida real. As pessoas não sabem o que é um mito, né? É o catamito. Não, não sabe. Mas, olha aí, referência aí. Vamos fazer a campanha. A campanha em Bolsonaro realmente é um mito. Ele é um mito. Porque ele prometeu que ia fazer um monte de coisa e não fez. Ainda bem que ele já fez. Muito post, muito tweet na época da eleição. Ah, não, a gente tá criticando o Bolsonaro, mas se ele foi eleito, a gente quer que ele, não, que ele faça alguma coisa. Tá aí, ele fez, ele não fez. A gente tá aqui, quase 11 horas da noite, no dia 29 de abril, falando as asneiras que ele fez e os erros. É o micto com C. É um micto com C de mictório. Mas, adorei. Vamos, pra não terminar nessa bad vibe... Vocês têm alguma indicação aí pra finalizar? Ou querem comentar alguma coisa? Antes de mais passar para as indicações. Eu tô no grupo do Ideia Errada, ideiaerrada.com, e tem uma imagem que fizeram da Gamora aqui olhando pro Tony Stark falando: se ele pegar todas as joias, pode terminar metade do universo com um estalar de dedos. E o Stark fala: e daí? Lamento, que eu faço o quê? Falei. Se a geração Rota de Fuga de 2049 e 2030 estiver ouvindo isso, e vocês forem a resistência, continuem com o podcast. O Brasil precisa disso. Precisa de registros em áudio do que tá acontecendo. Aí quando você vai ver, vai ter, sei lá, né? A surfista iluminada. Mas o problema é que... A Princess Leona, tipo, só os legados do Rota. Vai aparecer outro calibaque. O problema é que o Bolsonaro, ele como eu tava falando, o problema é a torcida, né, cara? Fica gritando mito. E ele acreditou, né, cara? Ele acredita que ele é um mito. Né? A base dele toda é pautada nessa dialética, né? Que ele é um mito, que ele é um cara que é foda pra caralho, que faz tudo do lado, que ele quer o melhor pro Brasil, quando na verdade ele não quer melhor nem... Acho que o que ele quer melhor só mais pra família dele mesmo, uns parceiros. Inclusive, é o pessoal que tem um empreendimento muito bom imobiliário, de passagem. Se o cara conseguiu fazer as obras todas sem gastar um tostão no bolso dele, só que o prédio tem problema de rachadinha. Eu sempre... Se é que você quando sempre que aparece alguma prédio, coisa do Flávio Bolsonaro... É, o prédio do Flávio, né? Não, sempre que aparece alguma coisa dos filhos do Bolsonaro, eu fico lembrando daquele print que a galera tirou. Vocês lembram aquela foto que a galera tirou? Dele falando pra um dos filhos, ó, isso aí vai dar merda, tá ligado? Ah, sim, cai sim. Em mim, tu fica por conta em risco, né? Irmão, eu sempre só lembro dessa putaria, sabe? Eu fico pensando, cara, e aí o pessoal ainda, o pessoal tendo... Sabe que o Bolsonaro sabe das falcatruas dos filhos e ainda ficam com esse negócio de não, peraí, ele não sabe, o mito é honesto. É aquele lindo meme do o Lula anda com um bando de bandido, só tem bandido e esse homem não é corrupto. Que milagre, aí eu sempre tenho a correção, meu pai anda repleto de bandido, não é bandido. Meu pai anda com um monte de infectado de corona e não pegou corona. Um abraço pro nosso mesmo, ouvinte, cara. Aí, né? Nosso ouvinte, o Carlos Bolsonaro aí, o Carluxo, direto da Brinquedoteca. O comentário aqui no podcast, tá? Você e seu primo, que o Rota de Fuga é LGBT friendly, você e seu primo podem ser felizes aqui. É, o nick dele no Discos é primão DLC 32 centímetros. O nick dele é o São Calvo, cara. Ursão Calvo, que é relacionado com o São Índio. Cara, aquele casamento forçado foi muito bom, né, velho? Ah, não, eu tenho um namoro secreto há um ano com uma socialite do Sul. É, tem mesmo. Tem mesmo. É isso, tá ligado? Ai, é verdade. Eu não sei se já repararam que na época, o pessoal, eu pegava uns comentários de Instagram antigos deles, que, cara, eles pareciam um casal discutindo. Não, com certeza eles são, cara. Não, era tipo assim, o cara na balada com o pessoal e o Carlos comenta, ué, você não falou que é pra casa? O que você tá fazendo na balada, tá ligado? Uma parte assim, meio que, pô, mina ciumenta, sabe? Família, coisa assim, não sei. Tinha um mentiu pra tua, lá, tu mentiu pra tua mina e foi zoar com os parça. Pô, eles têm um cachorro juntos, que é o cachorro, é o filhinho deles, cara. Tinha um Instagram do Pudo. Cara, é tipo, tá na cara que ele é. Que ele tem um relacionamento com o primo dele. Não, e nada contra. Na moral, nada contra. Não, isso que ele seja feliz. Claro que. Não, eu sei. O problema todo é a família que ele tem, que a gente sabe que ele nunca vai poder se assumir, nunca vai poder sair do armário. O problema é a hipocrisia, né? Você fazer campanha contra, mas quando na verdade você é aquilo. Você. Falar, repetir. Mas eu digo que, assim, não a parte do... Não é pra isentar, que fique bem claro, certo? Mas não a parte do... Da questão dele ser... aparentemente, a gente pode dizer que é aparentemente, porque ele não saiu do armário, né? Pode estar... Pra evitar o processinho, né? Pode também estar dizendo que ele é ou não, né? Mas, assim, aparentemente ele é... Um afetivo, né? Homoerótico. Só que. Homoerótico. Essa é muito boa. Ele é no caso, ele é homofetivo, né, cara? Então, assim, beleza, tranquilo. Só que o problema, cara, é que a família dele, saca? Tipo, a gente sabe que ele faz tudo isso. Tá bem na. Assim, a gente pode traçar um perfil até. De que ele faz tudo isso pra se sentir aceito, entende? Principalmente pelo pai. Porque parece que eles foram criados mais pelo pai do que pela mãe, né? Deles, né? Então, caraca. Ele faz tudo isso pra ser aceito pelo pai, saca? Pô, é muito na cara. Porque, cara, tem muito. Você pode achar que não, mas tem muito gay homofóbico. Sim. Criado por uma família extremamente cristã, né? Mandar um abraço pro nosso amigo Carlinhos Maia, né? Que não pode aí... ter beijo. Não ter beijo no casamento dele, porque seria ofensivo. Com as famílias ele... que estavam lá. Inclusive, Carlinhos Maia, melhorar, eu te, contar, eu coisas, te quebro na porrada, tá? Eu tô falando sério. Que é isso, não ameaça o cara. Não, peraí, eu não esqueci a postagem dele. Ah, o pessoal falando que tem depressão nos meus stories, se mata, irmão. Depressão não é brincadeira, ah. Eu já fiz alguém pra depressão. Se eu te contar na rua, ah. Eu vou te dar uma surra, não, tu vai querer voltar dos mortos. Você tem que dar uma surra de personalidade nele, rapaz. Caraca. Processo, Mas, não, irmão, é... depressão é coisa séria. Peraí. É, eu não vou editar, não. Peraí, eu tenho que falar isso aqui. Então, pessoal, liga pro Centro de Valorização à Vida. O telefone que tá aqui é 21-23-34-01-66. E é uma parada que, se você não estiver se sentindo muito bem... Ah, tá, também tem o disco que eu tava procurando, que é 188. Liga pro 188, conversa com alguém de lá, que não faça uma coisa dessas. Tem muita coisa pra viver ainda, valeu? Não desistam ainda. Carlinhos Maia, eu vou te dar uma surra. Mas você, o restante pessoal... Mas voltando aqui um pouco ao... É, não, fica a mensagem, não desistam, tá? Não desistam. Sim. Processo, processo mas, não, eu tô lutando pela vida, voltar. Eu vou usar a violência pela vida. Peraí. Eu vou usar os meus filhos pela sentido. Paz. A gente usa a guerra pra chegar à paz, né? Faz sentido. Ué, você consegue revolução com flow, por acaso? Coreia do Norte aí... não foi assim. Stonewall mas aí, foi deixa assim. Eu... Deixa eu falar, tem muito gay, e aí o Calibac tô aí, o Carlinhos, né, o Carlinhos Maia, né, esse é o nome do rapaz? É. Pronto. Peraí, deixa eu confirmar, senão eu tô xingando outra pessoa. A gente passou um episódio xingando alguém. Nesse momento, Carlinhos Maia, né, o e o Ismael, super, cara, é muito gente boa, tá ligado? Esquerda, né, cara, gente boa, né, que fala com o cara ativista, é um comunista, planejando a revolução. Ativista e tal, aí tá chorando assim, né? Cara, o que eu fiz pra esse pessoal? Não, é ele mesmo, é ele mesmo. É esse babaca mesmo, tá ligado? Então, assim, tem muito cara que é isso, entende? Que é homofóbico pela família, entendeu? Ele mesmo falou que, não é um. Não é. Como é que é? Não tinha beijo, não era porque ele não tava casando. Pra ele, o relacionamento era entre irmãos. Melhorou bastante, não é verdade? Um casamento gay entre irmãos. Isso melhora as coisas, realmente. Melhor a forma. Eu chamo isso de Bíblia, cara. Não sei se você sabe. Mas é, não sei. Não, mas até onde eu sei, não casou com o Abel, mas. Enfim. Você acha que um matou o outro por quê? É que um foi primeiro e o outro não quis fazer a troca. Vamos terminar, porque senão vai virar o proibidão isso aqui, cara. Ah, deixa, cara, tá divertido. Deixa aí. Pague o Patreon, que aí você escuta o proibidão. Vamos fazer indicações logo, porque senão vai dar merda. Que indicação, cara? Não vai ter indicação, não. Tá só política isso daqui, tá ótimo. A gente já pisou na merda, agora vamos abrir os dedos. A gente tá falando de morte, de não sei o quê. Só queria dizer que nosso querido líder supremo estava de férias em sua casa de verão. Ele não morreu coisa nenhuma. Olha aí, um abraço pro nosso ouvinte aí, o Kim Jong-un. Kim Jong-un, é nóis. Falando sério, se um dia você quiser começar um podcast na Coreia do Norte, me chama aí que eu rosteio de boa pra você. Desejamos melhoras pro nosso ouvinte. Eu não entendi. Desejamos superiores pro Deus Supremo. Eu não entendi, foi a pega da comunidade otaku, do Reddit, potinho aí. É que a irmã dele é muito bonitinha, cara. A irmã dele é. Exato. A irmã dele é uma mina bonita, séria. É o tipo de mina que daria um pouco com você. Essa que é a vibe. Diria que é mediana. Mas enfim. Inclusive eu coloquei no grupo lá do Locadora o print dela. Ela na reunião que. Né? Como se fosse um anime. Eu coloquei lá, tipo. Kawaii, The Best Coreia Kawaii. Abertura. Eu nem lembro como tinha abertura que eu coloquei, tá ligado? Eu só sei que o encerramento era. Que era a imagem do Kim Jong-un no fundo. E a irmã acenando pra ele, o encerramento do anime era Legendário Líder. E eu aqui ditando, né? Estilo de beleza, né? Estética, né? É que vocês com seu rosto, na sua máscara. A gente sabe que você é Miss Universo, tá ligado? Você é a Miss Universo. Aqui só tá melhorando, né? É o surfista. Tá melhorando. A gente só tá melhorando aqui as coisas, né, bicho? Ai, meu pai. Mas assim, e tem muito... E o Carlos... Ah, voltando... Ah, a gente já se perdeu aqui, mas... Só pra fechar aqui o que eu tava... O Carlos Bolsonaro é esse cara, bicho. O cara que ele é o gay, né? Assim, aparentemente é gay. E tá numa família extremamente homofóbica, tem que esconder. Provavelmente ele fala dos parentes que se assumiram, tá ligado? Pelas costas, tá ligado? Ou chega ali falando pra poder ganhar o apoio da família, tudo. Então, assim... E cortou. Acontece muito. Selou, perdeu. Não, eu tô falando, acontece muito, sabe? Mas, cara, eu parei pra pensar agora... Os parentes deles. Eu parei pra pensar agora... E o Carluxo é tão louco, é tão ruim da cabeça mesmo, ele é tão... É isso que eu ia entrar. Descontrolado. Eu não sei se ele seria gay realmente, ou se ele é se daquele ele jeito... Ou se ele só é doido, cara, porque não tem como saber. O cara é descontrolado demais, não tem um padrão nas atitudes dele, não tem um padrão nas atitudes dele. Peraí, agora falando sério. Eu tava lendo um post, porque eu sigo um pessoal que é PCD, e falando sobre parar de usar a deficiência mental pra descrever falta de caráter. Ele não é maluco, ele não é autista, ele não é... Ele não tem esse tipo de coisa. Ele Mas é eu acho caráter. Que ele é, cara. Eu acho que ele é maluco, cara. Eu acho que ele é, eu acho que ele é louco mesmo. Ele falta aí um acompanhamento psicológico pra ele. Tem um parafuso não, assunto, não é querendo, não é querendo justificar as atitudes dele ou com associar. A doença. Associar. Ele é isso, ele é mau caráter e ele é doente, cara. Ele tipo... Cara... Tipo, sabe quem? Sabe quem que é mau caráter? Ah, lembrei! Só queria dizer que eu lembrei a música de abertura do anime que eu tinha feito na Coreia do Norte, da irmã dele assumindo que uma música de abertura era a Brave New Communist World, um novo mundo comunista. Admirável novo mundo comunista. Mas um que também é mau caráter e doido, assim, desculpa, que o cara tem Asperger, né? Dizer que chamar que ele é doido, não. Vamos dizer que ele tem um distúrbio. Nem é legal assim, que a pessoa é doida. Mas ele tem um distúrbio e também é mau caráter. Talvez não, e não por conta do distúrbio dele, porque ele é mesmo. Talvez por conta da criação, porque leu muito livro que não deveria, enfim. É o Paulo Cogos, né, bicho? Nosso grande amigo Paulo Cogos, que tem o melhor site, né? Melhor vlog, né? Não, todos disseram que foi lá. Ninguém apoia. Queria falar que ninguém apoia. Nota de fuga apoia esse tipo de coisa. Porém, vá no site só pra dar um oi pro Paulo Cogos. Como assim não apoia, cara? Como assim? Porra, é essa? É, cara, ninguém apoia a venda dos corpos, tá ligado? Ah, tá, sim, entendi. Pô, nós estamos falando aqui. O Cogos foi necessária, é isso que eu quero dizer. Nesse caso, nesse único caso. É aquele mas, momento. Vocês sabem quando o João Iris, quando começaram a zoar que ele era gay? E veio o pessoal, ai, a gente reclamava do João quando era com o João Willis, agora tá zoando o Carlos, isso tá errado, aí veio o João Willis. O maluco cansou de zoar a gente, falar besteira, pode zoar à vontade, é viado mesmo. O João Willis apareceu dos céus pra poder dizer, é viado, pode zoar. Pode zoar de mim. Mas, cara, se o ouvinte. Se o ouvinte tá curioso, não tá entendendo nada pra. Tá vendo nós dando risada e não tá entendendo nada? Pesquisa no Google paulocogos.com. Não, peraí, calma. Não, coloca aí na barra, cara. paulocogos.com.br. Exatamente. Cara, é porque tem que dizer acesso. Peraí. Jean, não abra um trabalho. Não abra na farmácia, Jean. Exatamente. Não abra com pessoas em volta porque vai ser constrangedor. Mas... Ou não, depende dos seus amigos. Pode não ser mas, também, né? Mas eu acho que pode começar a festinha, inclusive. É porque o Zé chamou o nome errado. Não é Paulo Cogos. É Paulo Louco Goss.com.br, certo? Tudo junto. Exatamente. Eu queria dizer que eu fiz o nome aqui do Rota de Fuga do Futuro. E a gente tem a Princess Leona, a Survista Iluminada. O Darkseid, a Zé Andarilha e o Caolho. Que o Caolho é referência a Carcajou Alternativa. Rota de Fuga 2030. Boa. Pô, gostei. Não tem Dave, não? E o Jafar? O Jafar tem 7, cara. Tem que o Jafar seria. Peraí, o Jafar seria. Jasmine, o equivalente do Jafar do futuro seria a Jasmine aparecendo. E o David é o David. Eu não consigo pensar no futuro do David, tá ligado? Façam aí. O David ainda vai estar vivo. Ele ainda melhor, vai estar o Tenant, tá ligado? O David do futuro é o Tenant. Pra fazer o trocadilho. Mandem aí no Twitter do. No Twitter do. Do nosso host. Façam aí as fanfics de Gender Bender com os personagens do Rota de Fuga. É, mas eu sou o Kalibak. Eu sou o Kalibak que morreu, aparece um Dark Side, tá ligado? Ou sou eu mais velho, tem essa. Ou virei o mentor, ou alguém pegou meu manto, tá ligado? Virou o Dark Side. O Dave, cara, Dave ficou. De Manaus, o Dave de algo que tá vivo, porque ele é mais isentão. Ele é o único, ele é o único que tá disfarçado. Ele foi na Rota de Fuga do Futuro. Ó, seu pai antigamente era o surfista iluminado. Ele se revoltou, tá ligado? Ele se revoltou porque os amigos todos foram... Ele era isento, aí ele não tomava lados. Aí quando a guerra estourou de verdade, ele vai contar a história dele. Eu era isento, eu não tomava lados. Eu era como a Suíça. Aí ele fala aqui. Eu fazia um chocolate muito bom. É. Aí ele falava. E aí veio o corona, a crise do corona, e depois eles tomaram o poder. E aí mataram todos os meus amigos. E hoje eu tomo lado de tudo. Aí ele começa a tomar lados e tal. Enfim, tá aí pro. O podcast. Do Rota inventar. Pode ficar à vontade. Faça sua fanfic. Três anos do Rota, eu quero encenar essa fanfic. Breaking news. Eu tô vendo aqui. Lá vem. Siqueira Júnior fez um vídeo agora. Não subestimem a doença, não façam o que eu fiz, olha aí. Ah, tem que morrer, tem que morrer. Vou mandar pra vocês no grupo do WhatsApp o link do vídeo. Exatamente. O cara. Às 11h06 do dia 29 de abril de 2020. Siqueirão. Esse é o. Caraca, imagina o futuro, a podosfera só com descendente, tá ligado? Vai ser bizarro. O cara precisou pegar o corona pra poder ver que era sério mesmo, olha aí. O Bolsonaro pegou e não mudou de ideia, né, cara? É que o Bolsonaro, ele tá num lugar alto. O Bolsonaro é uma tartaruga em cima de um poste. Ninguém sabe como é que ele chegou ali. Ninguém sabe como é que vai sair dali. E ela mesmo tá confusa, não sabe, tipo, o que que faz? Se sobe, se desce, não ela sabe. Dormiu quando acordou, tava lá em cima, né? Exatamente. Que da puta que e o Morão é uma águia ali pairando, né? Exatamente. Esperando, né? Diferença aí, mas, vamos. Vai lá, você já tem um quadro do Parafernália, que era o velho Barnabé contando história. E tem uma hora que ele falou que ele encontrou Lenny Kravitz, que era uma que cantava Fly Like an Eagle. Eu fiquei, por que merda é Fly Like an Eagle? Aí eu parei vendo o vídeo, Fly Like a Eagle, voando como uma águia. Eu parei, disseram, eu pausei o vídeo e eu fiquei, Fly Like an Eagle, Fly Like. Eu achei que era uma referência, na minha cronologia pessoal, isso foi uma referência àquele desenho antigo. Que tinha a tartaruga que queria voar, daí ela pediu pra águia pra levar lá pra cima. Isso não é uma fábula do Esopo? Isso é também. Mas é um desenho antigo, um desenho do. Eu não sei nem se é Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, se é Disney, o que que é? Não, porque acho que é do estúdio, né? Diz a lenda que a tartaruga, na verdade, são os países emergentes. E a águia é uma representação dos Estados Unidos. E no fim, ela solta, a tartaruga cai e morre. Pronto. Final bom. Final perfeito. Mas, cara, final de desenho é fogo. Porque eu lembro que eu era criança, eu assistia na Record desenho bíblico. E eu gostava. Até hoje, se estiver passando, eu paro pra assistir. E o que aparece Jesus quando ele volta no final, que ele volta depois dos 3 dias, fala com o pessoal e acende aos céus... No desenho tá o garotinho, ele chega pro garotinho e fala, não, cara, preocupa não que eu vou voltar, tá ligado? E ele vai embora. Ele não voltou até hoje, eu imagino um moleque esperando, sabe? Vivendo a vida dele, esperando o maluco voltar e nunca voltou. Eu não gostava desses desenhos aí, eu assistia só eu até via, aquele, né? Aquele desenho do Hulk e da She-Hulk. E depois acabava e começava essa merda. De ferro, era muito legal. É, cara, esse desenho era muito legal, bom. Falando nisso, lembrei de uma parada, Zé. Na Rede Brasil, voltou a funcionar, né, a Rede Brasil esses dias. Não tinha sido parado, né, tinha sido parado, sei lá. Aí voltou a funcionar. No domingo, tava, acho que foi domingo ou foi sábado. Domingo à noite. Eles estavam passando um desenho antigaço dos Vingadores. Antigo Cara, eu lembro disso. Jaquetinha. O desenho, bicho. Não, o desenho era com os Vingadores tradicionais. Era o Homem de Ferro, era o Thor, tinha o Capitão América. Só que o desenho era animado, entre aspas. Porque era. Isso aí é um clássico surfista. Sim, era aqueles, tipo, comic. Hoje em dia a gente estiliza, né? Tem até no Netflix tinha aí esses dias, que era aquela Motion Comics, né? Que era. Que era quadrinhos em movimento, né? Que, tipo, é uma história em quadrinhos, né? Só que tem uns movimentinhos assim e tal, né? E nessa vibe do Mark Miller, que ia sair aí, não saiu, eu acho. Ia sair pro Netflix, acho que foi meio cancelado. Mas nessa vibe. Vocês lembram de um desenho do Thor? Desenho do Thor, que era nessa vibe. Que ele era um médico que tinha uma bengala que ela se transformava no martelo e daí ele se transformava também. História clássica do Thor, pô? É, era assim, mas o mas deve ser esse desenho que eu tô falando, não, tá ligado? Não é bem cara, mal feito, assim? Tipo, esse desenho assim, que vocês estão falando... Animação é paradona. Sim, isso que vocês estão falando é a animação que o Stan Lee fez lá no passado, liberou pra fazer, foi uma animação da Marvel. Isso é anos 60? Tem quatro coisas falando sobre. Na certa, é pareado ali naquela época que saiu Super Amigos, bicho. Só que Marvel, né, cara? Marvel é baixa renda, caralho. Né? Marvel é baixa renda, é Marvel, né? Baixa renda, porque a gente faz bilhão no cinema. Não, hoje em dia, né? Naquela época, a Marvel. A Marvel chegou quase a falir várias vezes. Sim, várias vezes. Uma história conturbada. Tu acha que rolou aquele filme do aquele filme lá do... Como é o nome dele, Zé? Que a gente até fez um podcast lá no Nueba, lá, eu, tu, Luciano. Monstro do Pântano. Geração X? Não, é da coisa que tem, é da coisa que existe, né? Cara, te falar que eu gosto de Geração X, eu me divirto com esse filme desde criança. Esse é um daqueles filmes que é ruim, mas eu gosto. Ele é legal. Eu achava, quando eu era pequeno, quando eu não conhecia nada pra mim, eles foram fazer o filme do X-Men, mas eu acho que não podia usar X-Men. Cara, que era um Ciclope piloto, lá, bicho. Eu era criança, que eu já pensava assim, pô, eles usaram um Ciclope que não é o Ciclope. Esse maluco aqui podia ser um Noturno. Sim, tem a vampira, que é a fortuna, né? Mas assim, o que acontece? Aquilo ali era um piloto, bicho. E hoje em dia, aquela fortuna ia se dar bem, tá ligado, né? Porque tem ela tinha medo de tirar a roupa, de tirar a camisa. Ai, porque eu sou musculosa. Depois, hoje em dia, ela ia postar uma foto no Instagram e vir trocando esse maluco. Bata em mim, bata em mim. Eu imagino isso. Uma paradinha dessa, né, bicho? Geração X hoje em dia. Ia virar a rainha do Reddit lá, né? em certos subs aí. Que me disseram que existem, mas eu nunca acessei, porque... Que eu te vi lá, me disseram que eu te vi lá. Como... Encontrou eu, você e o Thomas Shelby. Pai. Inclusive, eu queria compartilhar que hoje eu fui cortar meu cabelo. E eu pensei, estou a baixar a torre de Perk Blinders. Vou mandar o corte do Thomas Shelby, porque eu achei maneiro. Já comprou aquele chapéu, né? Cabelo. Cara, aquela boina, meu avô tinha um monte de boina. Só que quando ele se foi, minha avó deu as boinas. Então não tem boina, eu vou ter que comprar uma boina. Vou ter que comprar eu pra mim. Do cara escrevendo Pink Blinders, né? O cara colocou... Malditos Perk Blinders. Perk Blinders. Perk Vliders, muito bom, cara. Agora eu vou cara, eu vou... Não, mas sério, eu fui mandar esse corte de cabelo, comecei a fazer, ficou maneiro de um lado. Só que aí eu fui puxar do outro, eu puxei muito. Aí ficou zoado. Aí que eu olhei assim, eu tal, tá, vou reduzir do outro lado também. Aí no que eu olhei, que eu tava passando a zero alta, eu tô parecendo um Okuyasu da parte 8 de Jojo, tá ligado? Que ele manda uma alta... Uma, a gente conhece ele tá muito, com cabelo. A gente assistiu muito Jojo. Vai, tá no post, cara. É uma máquina 2 baixa, tá ligado? Em cima. Ele todo do lado, ele manda zero. É isso que eu quero dizer. Usa máquina 2 e máquina 0. Vocês têm máquina em casa pra cortar cabelo, vocês conhecem. Um abraço aí pro esqueci o que eu ia falar, pô. Eu sei que eu errei o corte de cabelo e eu fiz torto. O que eu tive que fazer? Pô, não vou usar o moicano, eu tive que passar zero. Estou de cabelo com. Meu cabelo está na máquina zero. É clássico. É clássico você fazer a barba, por exemplo, vai fazer a barba, vou deixar aqui uma barba. Assim, um cavanhaque, tá? Vou mandar aí não fica uma lança braba. Na hora que vai cortar, corta tudo. Aí foda-se, vou fazer essa porra logo. O ruim é você cortar e não ficar simétrico, tá ligado? Fica meio torto, isso. Daí você tenta arrumar e piora, tá ligado? É isso, aí você vai lá e foda-se, vou cortar tudo de uma vez. Um abraço aí pros ouvintes que são frios e calculistas como os Peak Blinders. Como ser frio e calculista. Já que eu vou começar a ver essa série. Ele não demonstra série... sentimentos. Ele não demonstra sentimentos, né? Como Thomas Shelby. Ai, meu Deus. Pior que é uma série muito boa, cara. Mas eu espero que essa modinha não estrague o negócio. Pô, cara, mas... cara, essa série tem que valorizar porque as roupas são muito boas, velho. Ah, Lucas. Até falei teu nome na hora. Eu gosto das roupas, né? Eu gosto das roupas. Pelo amor de Deus, né? Não, tudo bem, você gosta de mim. Você tem um sentido, um senso de moda peculiar. Pode, beleza, tudo bem. Tem problema não. Agora. Cara, eu tô procurando a imagem do maluco, eu esqueci o nome dele agora. Porque eu sei que ele é o cara mais babaca de toda a história, o personagem. O Thomas Shelby, rapaz. Eu fiz o cabelo por acidente. O bom que ele é muito babaca, tá ligado? Eu vi 4 temporadas dessa merda. Ele é meio que mafioso, ele controla bares, corrida de cavalo. Mas é no Rio de Janeiro, pô. O maluco controla bar, controla corrida de cavalo. Isso aí é Brasil. Mas, mas é antes. É verdade. E o surfista morreu. Vamos encerrar que eu tô. O treinador do maluco é Joshua, cara. Olha aí. Eu vou mandar aqui uma imagem boa dele, porque eu mandei sem querer o cabelo do Josh, tá ligado? Eu não queria. Vamos encerrar que eu tô dormindo na cadeira aqui. Tá um pouquinho mal mais do governo que se anima isso, hein, gato? A gente não falou do Renanzinho, pô. Pegou metade do condomínio. Kid Bengala da Vivendas da Barra. Vocês me ouvem? Oi, estamos ouvindo. Ouvindo. Cara, pegou metade do condomínio, tá ligado? Nem sei se eu peguei. Eu mandei a montagem no grupo, né? Que eu peguei a imagem da Aquaman e mandei. Ele como se fosse o Aquaman. O incrível moleque. Ele é o Black Piranha. O Kid Bengala da Vivendas da Barra. Protejam os condomínios. Olha aí. Ah, meu pai, cara, é muito louco, é muito bom, muito bom. O Brasil é o melhor anime dessa temporada, cara. Porque ele tá num condomínio de alto luxo. Baca possível, você podia falar que ele tava pegando a mina, porque a mina tá saindo com ele por causa de dinheiro, tá ligado? Mas aí não tá num condomínio assim, tá num condomínio de alto luxo, então tecnicamente, todo mundo que tá ali tem dinheiro. Ah, mas, cara, é aquela coisa, bicho. O pai acredita em tudo, né? É osso. Ó, vou mandar a pesquisa, né? Aqui do meu cabelo. Gosta de se enganar. Meu filho é o pegador, pô. Meu filho é o 04. Sabe nem a idade do filho. Igual meu pai, antigamente, quando ela falava com ele. Qual a meta de nascimento? Como é a data de nascimento? Eu não sei. Dia 16? É. Dia 17? É, acertou muito. Não, eu acho legal nessa entrevista dele. Ele fala que, não sei quem falou, que ele chamou uma mulher de gorda, não sei o que, de vaca. 5 anos. Criação bonita, né? Mas, quando cara, era criança. O que eu achei legal, duas coisas que eu achei muito legal nessa entrevista. No pronunciamento, né, que ele deu lá depois. O pronunciamento de vingança. Ali pareceu, né, que ele tinha um caso de amor com o Moro. Ah, não, coisa, que ele me traiu. Acho que ninguém notou. E tu notou que ele falou, é muito legal pra polícia, pra PF do Sérgio Moro, que ela se preocupe muito mais com a Marielle do que com seu líder supremo. Seu chefe supremo. Sim, chefe supremo, ele quis dar uma de Kim Jong-un, tá ligado? Chefe supremo, como assim, caralho? Que chefe supremo, filho da égua? Ele acha que tá na ditadura, na... É. Sabe aquele ato falho que o cara fala o que é que sim, ele sim, quer que tá seja pensando. Verdade, tá ligado? Cara, sabe o que eu fico imaginando? O Mourão ali, o Ernestão, o Entraub e o Paulo Guedes são amigos dele. São mais chegados. Na hora que ele tava falando do Moro, porque o Moro me traiu, porque o Moro pegou o sprint, fez não sei o quê, eu imaginei o Ernestão chegando assim, dando um abraço no Jair. Sabe quando tu chega no teu amigo que tá triste? Pô, Jair, esquece essa mulher. Esquece, ela te enganou. Tu é melhor que isso, cara. Pô, tu é meu parça. Bora sair daqui, bora usar os comunistas. Bora tomar uma cerveja. Né? Ela só queria bora... te usar. É. Exatamente, eu fiquei muito imaginando... Eles assim, tipo, os parças se juntando, saindo pra beber depois. Pô, cara, fica assim não, tem outras por aí. É. Que ficou parecendo papo de cara, cara traído, sabe? Descobriu que foi traído e terminou o namoro. Não, e ele subiu com um bocado de candango junto, né, bicho? Não, então. Era dele, né? Foram os pack blinders dele. eu e meus amigos. Perk Vliders. Caralho. Cara, mas a bola da boia não podia voltar. Tem aquelas fotos que o Zé mandou no grupo. Tá lá o maluco, tipo, 2 Perk Vliders e não curtiu o baile. O maluco não curtiu o baile com a boia do Flamengo, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. É osso. Caralho, maluco. Me and my boys, tá ligado? Eu que imagino essa cena, sabe? Indo com os caras beber, apanhando o barzinho na alvorada. Alguma cena muito. Não, e o mundo legal. Tem alguns momentos. Cara, aquilo ali é um show de horrores, assim. É incrível. Tem alguns momentos que a Damares, ela tá rindo pra caralho lá atrás, né? Vocês pegaram esses momentos? Eu não vi ela rindo, eu vi ela conversando assim com nada. É o espírito não. Dos índios que falaram que iam ajudar a apagar o incêndio na Amazônia. É como se ela tivesse... Cara, ela não tá ali, tá ligado? Ela não tá ali de verdade. Nenhuma não, tá com os índios, pô, que eu tô falando. É igual eu fico imaginando. É aquilo que eu falei, sabe? Cara. Não. O ministro da Saúde tá lá muito doido. Cara... O ministro da Saúde tava com o Ernestão ali, cara. Ele e o Ernestão estavam tendo o momento deles, porque o Ernesto tá muito sério. Ele tá tentando não passar o rosto, eu acho que só faltou o Bolsonaro mandar um. Gente, não na frente da minha salada, né? Não, quem pegar, pegou essa piada. E o Hélio Negão lá, com a cara feia, né? O Hélio Bolsonaro. Aí o Negão tava assim, quando é que eu vou começar a dançar o... Não é isso que eu falei no começo, que a galera mandou um meme. Então, mas eu tô falando, ele tava sério. Não chegou. É agora que eu danço. Aí faltam os outros. Aí botaram as fotos, sabe? Botaram a foto dele lá parado, sim, assim, sim. Cara feio e o... E o Paulo Guedes de máscara, né, bicho? Já sabe com quem é que tá o corona, né? É, o cara que em vez de estar trabalhando tava dando moral pra XP em live. É, agora que o Zé fala, a XP Investimentos não é boa, que ela tem o XP de Windows. Tinha que ser Linux, tinha que ser Mint Investimentos ou Ubuntu Investimentos. Cara... Eu você acho não que faz esse tipo de piada. Eu não faço piada com. Eu não faço piada com Windows. Porque. É, primeiro que o XP, tipo, nós estamos atrasados 20 anos aí pra piada. E eu não sou do cara, do tipo de cara que fala que o Windows é uma merda e tal. É, mas eu não fico falando, eu não fico esfregando na cara. Olha que filha da puta. Porque ele tem o seu uso e tem sua função. Eu não acho que quem usa o Windows é burro, tal, ou tem que morrer. Eu não acho. Eu acho que o Linux merece uma chance. E se você deu a chance, é justo você escolher. Cara, ficar no o Zé Linux é aquele como... amigo maneiro que ele chega pra mina, pô, quando tá no colégio, sabe? Pô, mano, tô gostando daquela mina. O Zé é o cara que chega assim. Pô, tem meu amigo aqui, ele não é o mais bonito. Vou te ajudar. Ele não é o mais legal, ele não é o mais engraçado. Vou dar uma chance pra ele. Mas ele gosta de você, ele vai fazer um... Ele vai fazer o... a defesa a lá, professor Girafales, né? Que nem o... o Malafaia fez com o Bolsonaro, né? Ele não é... Esse idiota, ele é um idiota, não tem capacidade. Isso, né? As coisas vis, pra qualquer Deus escolhe as coisas de pouco valor... Minha mãe sabe. Pera aí, deixa eu perguntar pra minha mãe. Ô mãe, como é que é a frase? Que Deus escolhe as coisas de pouco valor pra exaltar? Como é que é o negócio? Caralho, essa foi muito boa, né? Como é que é a frase? Do Bolsonaro lá. Mas não tem uma frase que Deus pega uma parada ruim e melhora? Que o Malafaia falou pro Bolsonaro? Que o Malafaia falou pro Bolsonaro? Que não sei o que, as coisas ruins, e Deus vai lá e melhora. E pegou alguém que não tem habilidade nenhuma. Isso. Ai, ai. Eu lembro disso, eu tava na catequese antes de não terminar. Pera aí, mas ele não chama o Bolsonaro de burro, tem uma hora, finalzinho. Não, é que você falou aí, ô Calibar. Não, é que a minha mãe é praticamente obreira, tá ligado? Então ela tem mais informações no campo... Ela é o correspondente internacional, sabe? Ela é o especialista, né? Ela é o especialista em Bíblia. É isso que você falou aí. Tem que falar, Deus, né? Nossa, eu queria ver se tava em algum versículo específico. Ou se Malafaia só quis tirar uma onda. Ah, ele só quis tirar uma onda, porque a mãe não lembrou. Deve ser as duas coisas, né? É, o cara inventa na hora no freestyle, é a Bíblia, Bíblia freestyle. Na moral, o nome desse episódio vai ser Perk Blinders na política. Eu tenho que botar freestyle no final, que eu vou descartar. Aham, uhum, então. É Perk Brothers no freestyle da política do não sei o Perk Blinders. Eu vou Blinders, editar caralho, nossa fotinho lá no perfil. Vou colocar uma boina em cada um de nós, tá ligado? Me, my boy. Esse nome é muito bom. Ah, meu Deus. Os caras são foda. Cara, é isso. Thomas Shelby. Seja Chris, vocês têm algum e-mail para ler aí, algum recadinho? Cara, eu já respondi o nosso ouvinte, já mandei um abraço pro Jean aí. Grande abraço. Nosso ouvinte também, que ouve pelo Spotify. Eu queria recomendar aí, antes de capotar na cama aqui, eu queria falar pro ouvinte para, antes de tudo, seguir a gente no Twitter. E veja também o Dead Consciência, ele voltou a fazer vídeos mais frequentemente agora. Então tem uma live de hoje da treta do Bolsonaro com o Zé, Supremo. Paulo Dias, Zé. Hoje é hoje. Hoje é hoje, pô. É, hoje é o amanhã de ontem. Mas... Você tem que entender que o pessoal do futuro, quando escutar isso aqui, não vai. Mas eu já datei. Hoje é quarta-feira, eu já datei. Dia 29 de abril. Separar os arquivos, sabe? No meio da guerra, distribuir separado em disquete. Ah, a pessoa não vai ter esse trecho. É quarta-feira, 29 de abril aqui. Tem uma live muito boa no canal do Dead Consciência. Que ele tem dois convidados, tem o maluco lá do Diretas de Direito e o outro maluco lá, e eles conversam aí por uma hora sobre a treta do Bolsonaro contra o Supremo do ponto de vista jurídico, né? O que é que vale, o que é que não vale, o que é que tá na lei, o que é que não tá. Eu também indico o canal do Centro Islâmico Beneficente do Paraná, que eles têm vídeos muito legais sobre o... Você é muçulmano? Não. Eu sou muito... Eu sempre achei que você fosse. Sou muito cínico pra ser. mas eu não teria problema. Aqui não tem ninguém aqui que segue e eu não tenho como. Mas esse canal, o Centro Islâmico Beneficente do Paraná, tem vídeos muito bons de que tem o Sheik, ele explica, né, como as coisas são, qual que é as regras do Islã, ele conta histórias e tal. O último que saiu aqui hoje, dia 29 de abril, ele fala um pouco de quem deve jejuar no Ramadã ou não. Então, se você aí tem curiosidade de conhecer um pouco mais desse negócio, você dê uma olhada lá no canal do Centro Islâmico Beneficente do Paraná. Mestre Malhação, em que ele casa com a mina muçulmana, assiste o canal, né? Olha aí. Pra quem não pegou referência, é uma malhação bem antiga. Que ele começa a aprender sobre religião por casar com a mina. Eu não lembro disso. Eu provavelmente já não assisti. Mas é isso. Boa noite pra vocês aí. Religioso também tem o canal do Fraternidade Jesus Salvador, dos Irmãos Salvistas, que é bem legal. Que mostra como é a ideia do padre, de uma freira, eles explicam conceitos básicos, como é a vida dos irmãos lá no seminário, é bem legal. Ah, maneiro, pô. Vejam aí todos os canais religiosos. Não tenho preconceito com religião, nem com ateísmo, nem. Vai fazer bem pra mim, caros. Realmente, apenas são todas as religiões. Mesmo que seja ateu, não seja o ateu babaca. Que eu sou zoando, cara. Eu faço uma zoeira, mas eu respeito as religiões. Uma coisa é você estar zoando com teus amigos, outra coisa é você ser babaca e ser intolerante. Não seja esse tipo de gente. Não muito seja. Bem. Senão eu vou te dar uma surra deixa quando eu te encontrar. Eu vou aproveitar a deixa pra poder falar do... Antes de você falar, Surfista, eu vou interromper porque eu lembrei do negócio. Tem uma frase do último presidente militar no Brasil. Eu não lembro qual que era, não sei se é o Figueiredo, não sei se é... Qual que era o último presidente militar no Brasil? Ele tem uma frase muito boa, que é... Nós vamos abrir mesmo e vai haver abertura, e quem não quiser, eu prendo e arrebento. Essa é a abertura, a abertura que o Brasil teve. Repete, mas... por favor. Repete, vai ficar bom no áudio. Teve esse presidente, o último militar no presidente do Brasil, que eu não lembro qual que é, ele tem uma frase que é assim, vai haver abertura e quem não quiser eu prendo e arrebento, a frase dele, é a abertura que o Brasil teve, mas enfim, o que você ia falar aí, Surfista? Ó, se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para portalrotadefuga@gmail.com, comenta aqui no site, manda sinal de fumaça, segue no Instagram, é nóis, e malditos Peaky Blinders. Peaky Blinders, eu gostei. Aprenda a ser free calculista com os Peaky Blinders. Se você pagar o Patreon da Rota de Fuga... Se o Patreon do Rota de Fuga tiver R$1.000 até o final do ano, vai ter a fotinho de todos os integrantes masculinos com a boina do Peaky Blinders fazendo pose. De terno, com a boina fazendo pose. Mil porra nenhuma. Se pagar 50 pra mim, eu gravo explicando como é que é ser frio e calculista, tá ligado? Eu gravo um vídeo especial pro ouvinte. Como ser frio calculista. O mano sabe do Zé. Não demonstre sentimentos, né? Então o Zé fez com a nota de 50 conto. A falha da Matrix. 50 na minha mão, já tá no vídeo, né? 50 na mão, coça no chão, né? É o vídeo no vlogão, naquele lá. Cara, eu vou ter que mudar os avatares, vou ter que encontrar o site pra ir de novo com o Boina agora. Mas então é isso, somos Peaky Blinders, nossa gangue aqui, Rota de Fuga de Política. E é isso aí, a gente já sabe, R$50 de 200 no Peaky Populista. Por favor, pague nossa isso meta. Que eu ia ver. Nossa meta é R$50. Olha aí. Aí, agora o. A agência. Agora... A conta e a agência vão estar no post, né? Sei. Agora tem que fazer um Patreon e tem que deixar o link lá. Não, me manda o DM. É, quem quiser, de verdade, me manda o DM que eu passo a minha no conta. Depois então eu passo pro Zé. Sem zoeira, eu faço isso, eu juro. Quem quiser depositar 50, entra em contato. @rádio_lcalibac. Ai, ai, ai. Então é isso, gente. Esse foi o Rota de Fuga. Ó, vocês podem tá abrindo uma porteira da prostituição. Ai não, isso já existe, né? Que é o Patreon. Mas deixa, eu ia falar besteira aqui. Ó, gente, vamos lá, cada um dá seu tchau. Tchau! Tchau! Valeu, pessoal! Veja também alguns dos nossos parceiros da coalizão WeCast, Super Amiches, Papo Noir com Bigode, ele faz altas coisas aí. Não deixem de dar uma olhada nisso aí.